2191, bom dia, mantenha o ponto de espera. Da 6211, visual com a TR da Azul, confirmado o lugar. transmite o chamamento 29. Sim, sim, fecha a perda. A gente chama 911, contact registrante, 26, 990, chamamento 28, 935. The Bona 9-9-3, Lima tem que ser 0. Ali, mantém, pressão no 0, Bona 9-9-3. Direita, chama 1, 1, 2, 1, 2, 5, 3, autorizado a decolagem, sistema 0, vento variável com 4 nós. Autorizado a decolagem, sistema 0, com 963. Bona 093, ali mantém captura no 0. Ali mantém no 0, Bona 093. Cidade mantém ponto certo no 0. 963, decolagem 77, 1 contra o Salvador, 202, final 8. 208. Bruno 963, contato ao radar, siga para nível de 360, retira a corrida, após 2000 pés. Após 2000 pés, letra para o voo 9623. Oxalé, meu Deus, eu não me chamei o centro, Recife. Frequência 1200, decimal 0, alterna 1200, decimal 35. Decolagem, então, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, para o nível de 360, via saída Amburuna. 360, via saída Amburuna, com 093. 517, muito bom dia, ponte 010. Sandro, 517, ele mantém pelo 010. Ali mantém no 0, tá 3517. Lima Vito Delta, decolando 253, chama o controle de servidor 120-8. Chamar o 208, obrigado. Trulli, bom dia, Papa Tango Lima, Vito Delta, passa 1100, 360. Papa Tango Lima, Vito Delta, contato radar. Chuva para a Lima de Rio 360, visto de São Júnior. Sabe 360, via essa voz na Lima, Vito Delta. Direto Lida, Lima, Vida Delta. 1963, chame o centro Recife, frequência no 2000-0, até o ano 2000-35. 260-2235, que é um bom dia. Centro 597, autorizado, colagem, sistema 0, o vento vai a 7 mais. Também com a próxima no terno, no outro sistema, lá de cima. 295, obrigado, Maria. Salvador, bom dia, voo 9649. Voo 9649, hoje destino 0 no 6, prezado posto, destino 0, vento, variável com 41. Entre posto, salva 0, voo 9649. Bom dia. Motor 597, foi autorizado no diretor. Eleça. Eleça, graças, 3597.

Romeo Eco Índia, Canadá 1096, e seja mais para chegar da mãe, como que não é para você se informar. Hoje são 34 para 0236. Autorizado. Bono 233, prossiga. Só com uma certa 10, 2, 3, 3, Bono 233, autorizado. Alinhar e decolar, pistama 0, vento calmo. Ajuste altímetro 1 a 0, não. Alinha e decolar da 10, com 233, Bono 233. Papa Romeo 65, desça para 4 metros, que negola 0 na meia. Decolado ao 07, chame controle instalador na frequência 120, decimal 80. 2080, obrigado, bonito. Contato radar, subir para nível de 360, via sair da água 1. Sobe para 2, 360, arvo 1, 2, 3, 3. Alfa Romeo, Romeo Aquino, desça para 3.000 pés. Nona 2.300, tudo na Vila Celeste. Vila Celeste, 2.300, obrigado. 1233, chama de Zé Recife, frequência 126, decimal 0, retorna 128, decimal 35. Tá, o número 65, avista para 2006, utilizado o final do procedimento LSX3, a pé estabilizado no localizador, Senegal é 096. Azul 4234, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento calmo. Ok, alinha e decola, pistão 0, azul 4234. Controle Salvador, muito bom dia, o azul 4234 decolou, cruza 1500 pés no momento na APUCA. Azul 4234, contator radar, sobe para a medida de voo 350 via Santa APUCA. Sobe 350 via APUCA, azul 4234. frequência chama T198 decimal 95. Salvador, bom dia, o Papa Romeu não vai dar coisa? Prossiga. Atrizado no lado hoje, pode ficar no treinamento 87, escuro, não vai passar por você. Sente, aperte quando para o cancelamento de cimento. Consiga? 753, vou ver e aguardo a duração do final da pistola 0. Número 2, no momento está sendo marcado externo. Curva esquerda, baixo pela direita, suporte sinal 17. Autorizado, curva esquerda, baixo pela direita, o Roberto Cruz está na porta. Chame o centro Recife, eu conheço no 2.95, alterna no 2.5, 45. Recife agora, 1.2.6.8.5, alterna 1.2.5, 4.5, Rua Azul 4.2.3.4. Posto, pistola 7, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 9. Autorizado para ingresso, pistola 1, 7. 4753, retração da final LS, corrigir.